Vamos a uma meditação da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O Senhor Jesus, trazendo uma palavra àquele homem que estava ali tão preocupado com dividir os seus bens, de ter ali o recebimento da sua parte, da sua herança, ele propõe uma parábola de um homem que viveu toda a sua vida pensando em angariar bens. A verdade é que o Senhor Jesus não chamou aquele homem de louco porque ele tinha ficado rico ou porque ele tinha juntado bens. Não, de forma alguma. Mas o problema todo é que em toda a sua vida, aquele homem viveu pensando de forma avarenta em como conseguir ter lucro, em como conseguir ter riqueza. E ele chega ao fim da sua vida tendo acumulado muitos bens, mas sem se importar em qualquer momento com a parte espiritual, com a sua alma. O que é importante na sua vida? Será que o mais importante na sua vida são os bens que você possui? Ou o futuro que você planeja? Ou será que é apenas viver a vida intensamente fazendo as suas próprias vontades, sem se lembrar que você é um ser que tem uma alma para cuidar, uma alma para zelar? O Senhor Jesus disse que aquele homem, ele tinha sido louco. Ele viveu sequer nenhum momento pensando em satisfazer a vontade de Deus. Você tem sido como esse homem? Se você tem vivido dessa forma, é momento de repensar a vida. É momento de olhar para dentro de você mesmo e se importar com o eterno, se importar com a sua alma e com seu destino eterno. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que ouve essa programação nesse momento e que a mensagem possa estar chegando ao seu coração. Te peço, Pai, que ela pense na vida eterna e que ela se lembre, que ela valorize o preço pago por Jesus na cruz do Calvário. Que ela não seja como um louco que pensa que a vida acaba aqui, mas que seja alguém que tenha conhecimento e fé a respeito da vida eterna e que faça desse assunto um assunto importante na sua vida, em nome de Jesus. Amém.